A paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus possa abençoá-los nesse dia, fazendo com que a sua graça seja derramada sobre a sua vida e que sua vida seja repleta de graça, amor, paz e harmonia na presença do Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Jeremias, hoje vendo o capítulo 22, que diz assim: Então assim ordenou Yahvé, desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve tu, teus sábios, conselheiros e teu povo, e passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir essas palavras, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio com carruagens e cavalos, em companhias de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, se desobedecerdes a essas palavras, severei a fé. Juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Tu és para mim como Gileade, como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza farei de ti um deserto e das tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E enviarei contra ti exterminadores, cada um com suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e perguntarão umas às outras: Por que Yahvé fez tudo isso contra essa grande cidade? E ouvirão como resposta: Porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Nós vamos ler até o versículo 9, depois a continuidade do capítulo vai falar da destruição do rei Salum, que foi mandado para o exílio, e o povo estava chorando por ele, e o Senhor fala que não precisava chorar, porque ele não ia voltar, ele não retornaria de onde estava. E também vai falar sobre a destruição do rei Joaquim, porque o rei Joaquim estava fazendo tudo quanto era contrário à vontade do Senhor. Ele estava construindo um grande palácio cheio de cedros, revestido de cedros, mas não pagavam funcionários, não fazia justiça, era desobediente à palavra do Senhor, não olhava a causa do órfão e da viúva. E não fazia nada que era semelhante àquilo que o seu pai, o rei Josias, fez, que foi praticar a justiça. Isso diz assim: porventura imaginas que acumular cedros para ti, fazer-te um rei? Ora, o seu pai não teve boa comida e como matar a sede, ele praticou o que era justo e correto, e por este motivo tudo correu bem na sua vida. Então ele faz uma semelhança entre ele e o seu pai, o pai que havia feito tudo correto diante do Senhor, obedecido à palavra do Senhor, ouvido a palavra do Senhor, feito a reforma na cidade, encontrado o livro da lei, e encontrando o livro da lei, fez esse livro passar para que todas as pessoas pudessem ouvir a leitura do livro da lei. Então, todos que continuaram praticando o pecado, não praticaram o pecado por ignorância, mas praticaram por causa do seu coração duro e maligno, porque conheciam a lei do Senhor, porque Josias, o rei, fez proclamar por todas as aldeias, por todos os lugares, a palavra do Senhor. E ele andou segundo a palavra do Senhor, andou segundo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, e ele foi bem em todos os seus dias, tudo lhe correu bem, mal nenhum lhe acometeu. Mas depois os seus filhos, ao assumir o trono, fizeram o que era mal perante o Senhor, e aqui está Joaquim, o rei que estava na época da invasão de Nabucodonosor, fazendo tudo que era mal perante o Senhor, mandando consultar o Senhor na hora que já não tinha mais o que ser feito, mandando perguntar ao Senhor, porque talvez o Senhor pudesse fazer um milagre, e o milagre de última hora é aquela coisa, quando já acabaram todas as possibilidades humanas, porque ele estava tentando, ele fez uma aliança com o Egito e esperava que o Egito o salvasse, mas a Babilônia ficou sabendo desse acordo e foi ao encontro dos exércitos de Nebo, o faraó do Egito, e destruiu todos os exércitos que estavam vindo em socorro dele, ou seja, ele ficou sozinho. E o Senhor mandou destruir a tudo, todos os socorros, todos aqueles que procuravam ajudá-lo, o Senhor não permitiu, por causa da sua desobediência e por causa da sua teimosia, do seu coração maligno com o qual ele andava e teimava em continuar andando, mesmo Jeremias falando, Jeremias avisando e Jeremias profetizando que era para ele parar com aquilo e para não fazer mais aquilo, porque aquilo desagradava o Senhor. Ele continuava fazendo as coisas que eram da sua própria vontade. E depois o texto vai falar também da destruição de Joaquim, o seu filho, que vai ser levado para a Babilônia juntamente com a sua mãe. E ele vai para a Babilônia, e na Babilônia vai morrer ele e sua mãe, não voltarão, não assentará no trono de Davi, não assentará no trono nem ele, nem descendência dele, porque todos morreriam na Babilônia. Então não adianta fazer coisas que são contrárias à vontade do Senhor, porque o Senhor tudo vê e o Senhor tudo prescuta, e prescutando todas as coisas e conhecendo todas as coisas, não há engano para o Senhor, não tem jeito de enganar ao Senhor. Eles pensavam que poderiam enganar ao Senhor, que poderiam fazer coisas que o Senhor estava mandando eles não fazerem e isso passar desapercebido. Mas isso jamais aconteceu, porque o Senhor vê todas as coisas, o Senhor vê o intento do coração dos homens e o Senhor vê o intento do coração deles. E o Senhor então os destrói por completo, assim como destrói a cidade. E aí o texto fala que quando as pessoas passassem por perto daquela cidade, vissem aquela cidade completamente destruída, perguntariam umas às outras o que aconteceu a essa grande cidade. Aí a resposta seria: eles abandonaram o Senhor seu Deus, abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e serviram a outros deuses. Ou seja, todos ficariam sabendo a causa pela qual Judá havia sido destruída e todos meneariam a cabeça, dizendo que loucura, isso é uma loucura que eles fizeram, grande loucura fizeram este povo e por isso estão passando por isso. E em textos anteriores que nós lemos, o texto, a palavra do Senhor vai perguntar, né? Deus vai perguntar, olha, já pergunta aos povos se já se viu alguém abandonando seus falsos deuses para servir a outros. Mas não, as pessoas dirão, não, isso nunca aconteceu. Mas Judá fez isso, Judá me abandonou. Judá abandonou o seu Senhor, seu Deus, aquele que o colocou numa terra espaçosa e boa, e para servir a outros deuses, para servir a falsos deuses, a ídolos, para servir a Baal e seus balaíns, ao invés de servir a mim, ao invés de ouvir a mim. Então, a consequência de não ouvir o Senhor, de não servir ao Senhor, de abandonar o Senhor e levar tudo de acordo com o seu coração, com a dureza do seu coração, a consequência foi a destruição total da cidade, a destruição total das pessoas. E como nós já vimos em outros textos, e vamos ver mais à frente outros textos mais específicos, quando Nabucodonosor adentrar a cidade e destruir tudo, nós vamos ver o povo então sendo morto à espada, sendo morrendo de fome antes da espada, porque vai o cerco que já está em torno de Jerusalém durará muito tempo e o povo passará fome, o povo passará necessidade, e o povo morrerá de fome, morrerá de doença, morrerá de peste, e todas as consequências que advêm de uma teimosia para com o Senhor. Todos aqueles que temem contra o Senhor, que andam na presença do Senhor sem dar atenção à sua palavra, colhem o fruto do seu procedimento. Nós precisamos estar atentos, queridos, e olhar para esse texto e aprender com ele, porque para os nossos dias também é a mesma coisa. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos ater para a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e colocá-la em prática na nossa vida, não abandonando, não fazendo o que é mal diante do Senhor, não praticando mal, não fazendo mal, não causando a injustiça, porque a injustiça o Senhor não se agrada, o Senhor abomina a injustiça, o Senhor é justo e justo todo o seu proceder, e ele espera o mesmo de nós, ele espera a justiça de nós, ele espera a justiça no nosso proceder, e a justiça para com todas as pessoas, não é para com uma ou com outro, não é para com meu irmão, com a minha irmã, mas com todos, com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão. Nós precisamos estar atentos a isso, porque essa palavra não mudou, essa palavra continua a mesma para os nossos dias. E nós precisamos olhar para essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida, porque senão acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com o reino de Judá, nós também seremos destruídos. Talvez não acontecerá nos nossos dias de forma histórica, como aconteceu nos dias de Joaquim, nos dias de Zedequias, mas acontecerá de maneira espiritual. Nós morreremos e nós seremos cobrados pelos nossos por tudo que nós fizemos, porque quando nós morrermos, quando nós formos chamados pelo Senhor, nós prestaremos conta de tudo quanto fizermos nessa terra. Nós seremos recompensados segundo as nossas obras, diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos a isso e voltarmos para a palavra do Senhor. Hoje é o dia de voltarmos para a palavra do Senhor. Hoje é o dia de voltarmos para o Senhor e de fazermos com o Senhor uma aliança, firme, uma aliança séria, uma aliança realmente abençoadora na presença do Senhor, uma aliança confiável, uma aliança indestrutível, porque o Senhor faz aliança conosco e ele não destrói a aliança, e nem nós também não podemos destruir, nós também não podemos ficar na presença do Senhor, um dia estar bem, outro dia não estar, um dia fazemos a vontade do Senhor, no outro não fazemos mais. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida, porque é isso que nos ensina as Escrituras. Quanto ao reino de Judá, quanto ao reino, quanto ao trono de Davi, o trono de Davi ficou sem alguém que o se assentasse nele, mas não permanentemente, porque Jesus veio e se assentou no trono de Davi, e se assentou para sempre. O rei, assim como o Senhor havia prometido a Davi que o seu reino não teria fim, que não faltaria para ele sucessor, e não faltou mesmo, ainda que faltasse durante um tempo aqui na terra, espiritualmente nunca faltou, porque Jesus sempre esteve assentado no trono de Davi. E quando ele deixou a glória e veio aqui para morrer no nosso lugar, para dar a sua vida por nós. O trono de Davi era o seu habitat natural, porque quando ele venceu a morte, foi ressuscitou dentre os mortos, a palavra diz que ele se assentou. E se assentou no trono à direita de Deus Pai. e de onde há de vir para julgar os rios, para julgar os ricos e os pobres, de onde virá para julgar a todas as pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso, porque não faltou quem se assentasse no reino de Davi. O reino de Davi está ocupado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aquele que é único, que merece nossa honra, nossa glória e nosso louvor. E nós precisamos estar atentos e observar e fazer com ele uma aliança, estarmos juntos dele, estarmos na sua presença, em graça, em alegria, em paz, com ele e com o nosso próximo, porque ele disse que ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso cumprirá toda a lei e os profetas. Nós precisamos estar atentos a isso, porque só o Senhor nosso Deus nós devemos prestar culto, só o Senhor nosso Deus nós devemos adorar. Porque só Ele é digno de honra, glória e louvor. Só Ele é digno, não existe outro digno de receber honra, glória e louvor. E nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro, porque se ele não for o primeiro, o outro ele não será. Que ele possa ser o primeiro na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir assim a vontade do Senhor, cumprir assim a palavra do Senhor e fazer assim aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E também nós devemos amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazendo tudo que é correto, o que a Bíblia diz que devemos fazer para o nosso próximo. Se nós vermos o nosso próximo com necessidade, nós devemos ajudar. Se nós vermos ele passando por fome, nós devemos dar a ele o que comer. Lembra quando Jesus disse que quando me vistes nu, me destes de vestir, quando me vistes com fome, me destes de comer, quando me vistes com sede, me destes de beber. E aí perguntará para ele, mas Senhor, mas quando foi que nós te vimos assim? Ele vai fala responder, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes. Quando nós fazemos o bem a um pequenino do Senhor, a um servo do Senhor, a uma serva do Senhor, nós estamos fazendo a Ele próprio, é ao Senhor que nós estamos servindo. Quando nós damos de comer a alguém, é ao Senhor que nós estamos dando de comer. Quando nós damos de beber, é ao Senhor que nós estamos dando de beber. Então nós precisamos olhar para isso e colocar isso em prática na nossa vida. Isso tem sido uma prática que tem se afastado de nós, nós temos acostumado com a desigualdade, nós temos acostumado muito com a desigualdade social entre nós, e isso às vezes nós vemos as pessoas passando necessidade, e isso não nos causa mais constrangimento, isso não nos causa mais dureza, dor no nosso coração, mas porque nós acostumamos a ver isso, a ver toda essa desigualdade, a ver todo esse sofrimento, mas nós precisamos aprender que o Senhor não esqueceu, que o Senhor não se afastou disso, o Senhor continua olhando para isso e continua vendo aqueles que assistem aos necessitados. Nós precisamos olhar para o órfão e para a viúva e ver que eles precisam de ajuda e nós precisamos ajudar, porque o Senhor continua dizendo que o órfão e a viúva precisam ser amparados. Assim como ele diz lá para Joaquim, para Zedequias, para os reis de Judá nos dias de Jeremias, ele continua dizendo para nós hoje e nós precisamos estar atentos. Estar prontos para fazer aquilo que é agradável ao Senhor, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com eles, para que não, a espada não venha contra nós, para que a assolação não venha contra nós, para que a peste não venha contra nós, para que a fome não venha contra nós, para que todas as desolações não venham contra nós, mas que nós possamos, como o rei Josias, fazer aquilo que é agradável ao Senhor e viver todos os dias da nossa vida bem e fazendo a vontade do Senhor e glorificando ao Senhor com as nossas obras. Não adianta glorificar o Senhor só da boca para fora. É necessário fazer o glorificar o Senhor com as obras das nossas mãos, com a obra da nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida que exalta e que glorifica o nome do Senhor em todo o tempo, porque isso é agradável ao Senhor. Essa é a vontade do Senhor para nossa vida. E é isso que esse texto nos diz. É isso que esse texto vai falar para nós, porque senão a espada virá contra nós, como veio contra Joaquim, contra Zedequias e contra os reis de Judá nos dias do profeta Jeremias. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa fazer de nós homens e mulheres tementes a Ele, homens e mulheres que obedeçam à Sua palavra, obedeçam a Sua lei, obedeçam à Sua aliança e andem de acordo com a Sua aliança, fazendo aquilo que é agradável a Ele todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma grande bênção, aonde você estiver, para que você possa colher os frutos da sua bem-aventurança, para que você possa colher os frutos do bem que você está praticando, para que você possa ser frutífero em toda boa obra que você fizer, para que você possa morar num lugar espaçoso e bom, para que você possa experimentar a bondade do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus faça de nós homens e mulheres que obedeçam à sua palavra, que andem de acordo com a sua palavra, que andem de acordo com a sua lei e com a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça hoje e eternamente. Amém.